temos aqui hoje nosso querido Djair Bozelli, que é do IELAR, um estudioso da doutrina, e certamente nos trará a mensagem para a semana. Djair, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia. Que nós todos, então, possamos aqui permanecer em paz. Que este encontro seja para nós todos harmonioso, agradável, mas, sobretudo, proveitoso. A lei natural é a lei divina, como nós lemos em O Livro dos Espíritos. É a lei de Deus e ela indica ao homem o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dela. A lei divina é de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é imutável como o próprio Deus é imutável. O que varia, o que tem variado ao longo do tempo, ao longo de todos esses séculos, é a forma como ela tem sido apresentada por aqueles que se fizeram ou se têm feito os seus expositores, os seus mensageiros, os seus apresentadores, que de um lado, em grande parte das vezes, especialmente no passado, viram-se obrigados a apresentá-la de conformidade com a capacidade intelectiva, com o grau de desenvolvimento, a capacidade de compreensão dos povos. De outro lado, pela própria limitação que muitas vezes caracterizou e ainda caracteriza aqueles que se fazem os expositores das leis divinas. Mas, indubitavelmente, o que varia muito é a capacidade de compreensão daqueles que ouvem, a nossa capacidade de entendimento. E o despreparo com que muitas vezes nós nos propomos a receber as informações sobre as leis divinas. Como não podia ser diferente, Jesus abordou essa questão com muita propriedade, como lhe era peculiar, de uma forma magistral, e o registro está, a princípio, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, iniciando o capítulo, mas está também em Marcos e também em Lucas. É a primeira das parábolas propostas por ele, que é a parábola do semeador. Ali nós encontramos um retrato perfeito, simples, como era o modo dele de falar, sobre exatamente a capacidade de compreensão, a forma de aceitação, as diferentes maneiras através das quais a humanidade recebe, assimila a mensagem do Evangelho ou as leis divinas e o tipo de resposta que cada um é capaz de dar a essa mensagem. Esses três evangelistas citados, Mateus, Marcos e Lucas, são aqueles que escreveram os evangelhos, que geralmente são chamados de evangelhos sinóticos, pelo fato de serem bastante semelhantes. Sabemos nós todos que o Evangelho de João é bastante diferente dos outros três. Ele apresenta situações diferentes, o modo de apresentar também é diferente, as falas do Cristo que ele traz, em grande parte nós não encontramos nos outros três. Emmanuel, quando foi indagado a respeito da missão que coube a João, evangelista, por esse fato mesmo de ser diferente, respondeu que a ele, dentro da especificidade das tarefas confiadas a cada um, a ele coube a tarefa de revelar o lado divino da missão do Cristo. Então ali a gente encontra as coisas apresentadas de uma maneira muito peculiar. Mas os outros três são muito parecidos, embora não iguais, evidentemente, há diferenças. Nesta parábola do semeador, por exemplo, nós vamos destacar uma diferencinha que aparentemente é insignificante, mas que é importante. Vamos recordá-la rapidamente, só recordar, porque é claro, todos nós a conhecemos, acredito que bastante bem, até porque, apesar de nós espíritas não termos, ou a maioria não ter, creio eu, o hábito de ler a Bíblia, esta parábola, especificamente, como outras, está inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos o hábito de ler. Ela está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então vamos recordá-la rapidinho da forma como Mateus apresentou. Então ele diz assim, o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Uma outra parte da semente caiu em terreno pedregoso. A terra era pouco profunda, então ela logo nasceu. Mas como a raiz não tinha profundidade, saindo o sol, queimou. Uma outra parte caiu em meio a espinheiros, e os espinhos crescendo, sufocaram-na. E finalmente uma parte caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Ouçam aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, foi o que disse o Cristo nessa ocasião. Lembrando que ele estava em Cafarnaum já, e esta parábola foi proposta ao povo em geral, ele dentro de um barco, já um pouco afastado da multidão, e o povo lá, fora, na margem, ouvindo. Foi nessa ocasião que os discípulos perguntaram a ele, por que o senhor fala a eles por parábolas? E ele disse, eu falo a eles por parábolas, porque a vós outros foi dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Eles ouvindo não ouvem, ouvindo não compreendem, vendo não veem. É bem verdade que nós podemos facilmente imaginar que nesse momento ele foi bastante complacente, benevolente para com seus discípulos. Porque, é claro, é fato notório que também eles, em muitas das ocasiões, ainda não compreendiam as coisas que ele dizia. E esse foi um momento típico disso, porque depois eles o interrogaram, pedindo a ele que explicasse a eles a parábola. Eles também não tinham compreendido. E a explicação que está lá no Evangelho, dada por ele, conhecida certamente de todos nós, é a seguinte. A a semente, o semeador, naturalmente, ele estava se referindo a ele, de modo específico, falava da pregação da palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho seria a semente lançada. A semente que cai à beira do caminho, os pássaros comem, segundo ele, simbolizava aquelas pessoas que ouvem, mas não se interessam, não compreendem. Então a palavra do Evangelho, a mensagem, não produz neles nenhum resultado. São aquelas pessoas que ouvem, apenas entra por um lado, sai pelo outro, não há o registro. Se a gente puder desenvolver isso um pouquinho mais, poderíamos dizer que são as mentes áridas. Terra à beira de estrada é uma terra batida, terreno duro, semente realmente não penetra. Então são pessoas, é o tipo de pessoa despreparada para receber a mensagem do Evangelho. Não há uma receptividade, de forma que a mensagem não produz mesmo nenhum resultado. E assim acontecendo, a consequência disso é que, não produzindo nenhum resultado, a pessoa não usufrui do alicerce que a mensagem do Evangelho pode lhe proporcionar. Então, se nós transpusermos isto, esta ideia, para a mensagem da doutrina espírita, que é, em última análise, a consolidação ou desenvolvimento da mensagem do Cristo, vamos encontrar situações muito parecidas no nosso próprio meio, junto a nós. Então nós vamos encontrar, por exemplo, por falta de conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes ideias que tomam corpo, que são aceitas, que as pessoas aceitam como verdades, porque não possuem uma base de entendimento, uma base doutrinária. E assim acontecendo, as notícias que chegam, as novidades que vão surgindo, televisão, internet, um amigo que fala, enfim, um livro novo que surge, corremos às vezes o risco de aceitar como verdades coisas que não têm uma base real doutrinária. Eu vou dar aqui alguns exemplos disso, para não ficar só na citação. É comum, por exemplo, nós ouvirmos na nossa própria casa, no nosso meio, as pessoas olharem para uma criança e a criança revela certas tendências comportamentais, certos modos de agir, certas reações. Uma criança, às vezes, nova ainda, não teve ainda uma vivência, mas já apresenta certas tendências. Então nós olhamos e dizemos assim, isso aí ela puxou do avô fulano de tal. Eu pergunto a vocês, isso tem alguma base doutrinária? Por que que nós, com 20 anos de espiritismo, continuamos a falar essas bobagens? Porque é uma bobagem. Se você ler, por exemplo, a questão 203 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar uma pergunta assim. Os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, que mais tarde outro espírito, outra alma virá dar a vida inteligente. E está ali a resposta, somente a vida animal. Outro espírito virá animar esse corpo, com características próprias. Um pouquinho mais. Um pouquinho além, o codificador indagou assim, os pais frequentemente transmitem aos filhos uma semelhança física. Ponto e vírgula. Transmitirão também semelhança moral? Essa pergunta diz respeito à transmissão por geração, geneticamente. Resposta: não. Os pais dão apenas o corpo. A característica moral é de um outro espírito que vem habitar esse corpo. Mas de onde vem, pergunta Kardec, as semelhanças morais que muitas vezes se observam entre pais e filhos, irmãos, espíritos simpáticos, que se atraem, que vêm, que muitas vezes preferem reencarnar juntos, exatamente por terem afinidades uns com os outros. Mas geneticamente, por geração, ninguém transmite nenhuma tendência comportamental para ninguém. Nada a ver. Então não tem esse negócio de puxou de fulano de tal, puxou daqui ou daí. Não puxou coisa nenhuma. Cada um é cada um. São tendências próprias. Se semelhanças existem, é porque são afinidades entre espíritos diferentes, características parecidas. Mas não foi porque puxou. E ele ainda vai além, porque é uma coisa óbvia. Fala, mas depois do nascimento, os pais não exercem uma influência sobre os filhos? E os espíritos, é lógico que vão dizer, bom, mas aí é um caso diferente. É claro que sim, e eles têm obrigação de fazer isso. Essa é uma missão que é dada aos pais. Os espíritos, os pais, têm por obrigação melhorar os espíritos dos filhos através da educação. É uma obrigação, uma missão que eles têm. E a hora de se fazer isso, como todos sabemos, é a partir da concepção. Né? Então, nenhuma mãe vai ser internada no Bezerra de Menezes porque está falando com o filho na barriga. Podemos ficar tranquilos com relação a isso. A hora de começar a falar com ele, a hora de fazê-lo sentir-se querido, sentir-se amado, é a partir dali. Porque nós não sabemos quem é que está vindo para viver conosco. Então, esse é o momento de começar. Se perguntaram uma vez, perguntaram a um especialista em educação, uma mãe com uma criança de 6 meses, doutor, quando é que eu devo começar a educação do meu filho? Que idade ele tem? 6 meses. Então, a senhora está 15 meses atrasada. Simples, dessa maneira. Esse é um exemplo de incoerências doutrinárias que ocorrem exatamente porque não há o conhecimento, não há a base. O que Jesus falou, ouve, mas não compreende. Então não forma essa base de sustentação que o evangelho vai dar. O pássaro vem e come, que pássaro é esse? Qualquer tipo de influência externa que se exerça sobre a pessoa, qualquer tipo. Espíritos desencarnados, espíritos encarnados, não importa. Porque a pessoa não tem uma base. O que se disser a ela, talvez ela não tenha, talvez sim, talvez não. Mas provavelmente não vai ter o discernimento suficiente para avaliar se aquilo é bom ou se não é. Porque ela não se deu ao trabalho, não se permitiu assimilar a mensagem do evangelho. Então essa questão de puxar é uma delas. Tem também a história do gato. Aí é comum a gente escutar assim, olha, é bom ter um gato em casa. Aí eu já fiquei contente. Né, Dalva? O Bob está lá firme. Né? É bom ter um gato em casa, porque o gato pega tudo que é de ruim e pega para ele. Oh, que maravilha, então, não? Isso é um espetáculo. Já pensou? Que aquelas pessoas que têm uns 20, 23 gatos, a vida delas deve ser uma maravilha. Não acontece nada de ruim. Né? Porque o gato, um só já dá conta, imagina 23. Né? É um espetáculo. E a gente ouve as pessoas falando isso. Não é? Não, é puxar, é o gato. Há pouco tempo eu escutei uma história interessante. Uma pessoa assumiu a direção de um estudo na casa espírita. Isso eu escutei porque eu estava presente, eu vi acontecer. E aí ele soltou a seguinte pérola. Eu vi na internet, não sei se é verdade ou não. Bom, primeira coisa, você não sabe se é verdade ou não, guarda para você, não fica propagando, né? Mas, enfim, está lá que um planeta vai se aproximar da Terra e vai projetar uma radiação, uma vibração, uma magnetização de alto teor, de excelente qualidade, que vai mudar as pessoas. Então, essa maldade, a violência, essa coisa toda, isso aí tudo vai... Isso daí vai resolver o problema. Fantástico, né? Então nós vamos esquecer, vamos deixar de lado todo o nosso esforço pessoal, o nosso empenho, aquilo que cabe a nós fazer para corrigirmos as nossas imperfeições, nos melhorarmos, e vamos deixar por conta desses planetas aí, porque uma hora ou outra Deus vai se compadecer, vamos mandar um planeta lá para colocar uma vibração boa, melhorar todo mundo assim. De repente, aí fica ótimo, né? Fica todo mundo bom. Aí para de acontecer crime, para de acontecer tudo isso. E melhora tudo. Não, porque agora a Terra tem que passar por uma transformação. Então, mas não é de fora para dentro. Nós sabemos disso, né? Não é de fora para dentro. Bom, mas teve uma parte da semente que caiu em terreno pedregoso. Vamos acelerar esse negócio, senão... Né? E aí, terreno pedregoso, ele quer dizer assim, de baixo é pedra, é rocha, tem um pouco de terra, rasinha. Como a semente caiu ali, ela vai nascer logo, porque a terra não tem profundidade. Porém, exatamente por não ter profundidade, a raiz pouco profunda, o sol forte, o sol quente, vai queimar e vai acabar com ela. Quando Jesus foi falar a respeito, ele falou assim, é quando a pessoa recebe a mensagem do Evangelho, inicialmente com entusiasmo, com empolgação. Mas depois, sobrevindo às tribulações e perseguições por causa da palavra, ele desanima e abandona. Então, na época dele era mais complicado. Ele sabia disso, por isso que ele falou esse tipo de coisa. Abraçar a ideia do Evangelho, tornar-se cristão naqueles tempos, acabava sendo realmente uma coisa muito perigosa. A pessoa arriscava a própria vida, não raramente. Então, assumir realmente que era discípulo de Jesus, cristão, acabava dando no que deu para muitos deles que acabaram morrendo nas arenas, nas cruzes, e assim por diante, ou com a cabeça cortada. Então, sobrevindo perseguições e tribulações, o sujeito chega até a negar, fala, não quero, não sou, e deixa para lá, como Galileu Galilei. Você vai para a fogueira, se você não vai lá, então tá, beleza. Nós poderíamos transpor também isso para o nosso lado aqui. E começarmos a pensar. É comum, por exemplo, a pessoa chega ao centro espírita, começa a tomar contato com a literatura, algum tipo de literatura que seja, palestras, e ela começa a gostar, ela simpatiza, os princípios são interessantes, ela os acha bons, e ela quer agora participar, quer, entra aqui, entra ali, canta no coral, aí ela vai para lá, vai para cá, participa de outra frente. O dirigente olha e fala, esse vai longe. E às vezes, vai mesmo. Tão longe que nunca mais é visto. Some. Basta que surjam problemas por causa da crença abraçada. E isso pode acontecer dentro de casa. Por exemplo, ninguém dentro da casa é espírita, só ele. Ele agora resolveu ser espírita, mas lá ninguém é. Então ele começa a ter censura, zombaria. Ou, vamos pegar um outro exemplo. Você pega aí um trabalho de rua, como a campanha Alta de Souza, por exemplo. O sujeito se põe a fazer, mas aí está na rua, com a camiseta da instituição espírita, sacolinha na mão. E aí passa um colega de trabalho, passa qualquer pessoa, um conhecido, vê, amanhã vai falar com ele, vai eventualmente fazer uma brincadeira, ou começa... Era a isso que Jesus se referia. A pessoa não tem uma estrutura suficiente para afrontar os desafios que possam surgir por conta da fé que ela abraçou. Então aquilo não tem uma raiz profunda dentro de si. É superficial. É o adepto de primeira hora, é o chamado fogo de palha. É aquilo que não vai fundo realmente, não tem sustentação. Então qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer contrariedade, censura, zombaria, o que quer que seja, pode levar a pessoa a abandonar, porque fica mais fácil acomodar-se ao lugar comum. Então aí ninguém vai cobrar nada. Lá vai ficar tudo bem, porque a pessoa está se comportando da mesma maneira que a maioria está se comportando. Então não tem nenhum problema. Não vai ter que enfrentar nenhum tipo de questionamento. Fica mais fácil. E se a pessoa não tiver realmente essa força dentro de si, que nasce do entendimento, da compreensão, porque Kardec, quando falou sobre isso, falou sobre a fé cega e a fé raciocinada. E a fé raciocinada, segundo ele, é aquela que é sólida, que tem uma base. E essa base nasce do quê? Nasce do entendimento. Então o sujeito crê, porque tem certeza. Ele não crê mais, na verdade. Ele sabe, ele compreendeu. Ele tem a convicção daquilo que ele aceitou. Porque ele tem a base. Não é uma crença superficial. E teve aquela que caiu em meio a espinheiros. E ele fala assim, aí vieram os espinhos, cresceram. No que os espinhos cresceram, sufocaram a semente que tinha caído lá no meio. Perguntado a respeito, nessa explicação, ele falou que é quando a pessoa até recebe, existe alguma terra, como no caso pedregoso também. Mas, sobrevindo ele fala assim, os cuidados do mundo, a atração, o fascínio das riquezas, a pessoa não tem sustentação para manter o ideal, a consciência espiritual. Ela prefere acomodar-se com as coisas do mundo, com o arrastamento mundano, com as paixões, de uma maneira geral, enfim, com as riquezas, com o poder, com as seduções mundanas, por assim dizer, que acabam tendo preponderância, porque não tem nenhum problema. A questão da riqueza, por exemplo, que ele fala lá no Evangelho, lá, aí o fascínio da riqueza afasta a pessoa do ideal do Evangelho. Não tem nenhum problema, dá para acertar essas coisas. Desde que nós saibamos ordenar, hierarquizar, atribuir uma ordem de importância adequada a cada coisa. Nós vivemos nesse mundo aqui, é um mundo que tem essa característica que a gente conhece. Então aqui nós temos que conviver, que lidar com todas essas questões de ordem material. E a ordem de grandeza do fascínio que elas vão exercer sobre nós depende do modo como nós administramos essas coisas. Então, todas as coisas são importantes, mas tem coisas que são mais importantes do que outras coisas. Se lembrar o Evangelho, tem um determinado lugar que o próprio Cristo vai falar: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Seria o mesmo que dizer assim: bom, coloque as coisas numa ordem certa, dê prioridade àquilo que é mais importante, e todas as demais coisas vão se acomodar, vão encontrar espaço na sua vida de uma forma adequada, sem que uma atrapalhe a outra, sem que uma interfira, sem que uma prejudique a outra. Então, se nós conseguirmos ordenar isso de uma forma adequada, não vai ter nenhum problema. O problema está quando a gente inverte essa ordem de prioridade. E aí, aquilo que é secundário, que deveria ser secundário, acaba tendo preponderância. E acaba sobrando muito pouco espaço, muito pouco tempo, se não nenhum, para aquilo que é fundamental. Então, as questões de ordem espiritual, o crescimento do espírito, aquilo que deve promover o nosso melhoramento como espírito imortal que somos, tem que ter preferência. As outras coisas, nós não vamos desprezar, porque nós precisamos delas. Nós não vamos buscar uma montanha, nos isolarmos lá e ficar ali meditando. Ah, não quero, quero fugir das tentações do mundo, etc, etc. Isso não leva a nada. Isso a gente encontra dentro do livro, do próprio livro dos Espíritos, a gente encontra a condenação para esse tipo de comportamento. Porque os Espíritos dizem claramente, essas pessoas são inúteis. Então, não vai resolver. É preciso adequar e aí tudo se acomoda, tudo se resolve. Mas uma parte da semente caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Aqui é aquela curiosidade que eu mencionei no início, acerca dos evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas. Mateus e Marcos apresentam dessa forma esse fechamento. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, um a 60, outro a 30. Já Lucas fecha assim: uma parte da semente caiu em terra boa e deu fruto. Ponto final. Vejam bem, parece um detalhe, uma coisa insignificante. Mas se nós tentarmos penetrar um pouquinho na forma como Jesus gostava de apresentar as coisas, é claro que a gente não tem como saber se ele falou de um jeito ou falou de outro. Eu acho difícil a gente saber. Mas o mais provável é que ele tenha realmente usado a expressão que Mateus apresenta. Um deu fruto a 100, outro a 60, outro a 30. Isso é o mais provável, que é um método didático de apresentar a coisa. É uma forma clara de mostrar as diferenças existentes entre as pessoas. O que ele vem fazendo através da parábola toda. Ele vem falando de diferentes maneiras de receber a mensagem do Evangelho, e mesmo naqueles em que ela dá fruto, ele apresenta diferenças. É uma coisa coerente, bem mais coerente, creio eu, com o pensamento que ele poderia ter tido a respeito. Falava, por que que Lucas não falou disso? Bom, eu penso em duas razões para ele não ter falado. Antes das duas razões, Lucas e Marcos são dois evangelistas. Os evangelhos oficiais, chamados canônicos, são quatro, como a gente sabe: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas e Marcos não estiveram lá, não estiveram presentes, não acompanharam, não ouviram de Jesus, não conheceram Jesus. Ah, por que escreveram evangelhos então? Escreveram porque conversaram depois com as pessoas que estavam presentes, né, como Maria, Pedro, etc. Ouviram deles as informações, tal, anotaram e depois relataram. Bom, então o que aconteceu com ele? Bom, duas coisas podem ter acontecido. Uma, aquele que contou para ele esqueceu desse detalhe. Isso imaginando que Jesus, de fato, tenha falado sobre as proporções. Quem contou para ele esqueceu disso. Ou contaram para ele de fato, mas ele achou que não era importante e não colocou. Ele era médico, né? Não era professor, não era pedagogo. Talvez ele não tenha enxergado a profundidade disso. Não sei. Não conseguiu traduzir o pensamento adequadamente. Porque é muito provável, porque nós somos diferentes. O tipo, mesmo aceitando a mensagem, mesmo absorvendo, mesmo tentando nos esforçar para produzir algum resultado como consequência, como resposta da mensagem, da semente que cai e dá fruto, nós produzimos de forma diferente. Jesus falou em três proporções. Uma a 100, outra a 60, outra a 30. Mas foi uma forma didática apenas de falar. Ele resumiu em três. Mas se nós somos hoje na Terra mais de 7 bilhões de pessoas, se ele falasse hoje, ele poderia tranquilamente dizer que nós absorvemos a mensagem do Evangelho e damos frutos de 7 bilhões de maneiras diferentes. E não seria nenhum absurdo. Porque não existem duas pessoas iguais. Principalmente sob o aspecto moral. O aspecto moral na sua abrangência mais ampla, de acordo com o original francês, envolvendo aí a inteligência, a bondade, enfim, todas as particularidades morais de uma pessoa. Nós somos diferentes, não existem duas pessoas iguais. Então é perfeitamente natural que o tipo de resposta que a gente dê ao Evangelho seja diferente, vai variar mesmo de uma pessoa para outra. O importante é dar algum tipo de resposta. O importante é não deixar que a semente se perca. O importante é permitir que ela germine. É lógico que cada um, de acordo com a sua possibilidade, da forma como entendeu, a capacidade que tem, limitações próprias, etc., cada um vai dar uma resposta pessoal, uma resposta própria. Mas que ela possa ser dada. Se nós não somos aquele que produz 100, ou 60, ou 30, que nós possamos ser aquele que produz 10, ou 5, mas o importante é exatamente isso, que a semente do Evangelho não se perca, que ela possa encontrar dentro de nós um terreno fértil, onde ela possa brotar, se desenvolver. Uma virtude chama outra. Então o começo pode ser vacilante, o começo pode ser difícil, há barreiras a serem vencidas, há dificuldades. A vivência da caridade, do perdão, da humildade, todas aquelas características morais que fazem parte do Evangelho de Jesus, são, evidentemente, difíceis de serem assimiladas e praticadas. Cada um tem peculiaridades, cada um tem uma facilidade maior numa coisa, outro tem na outra, um é mais desprendido, menos apegado a coisas materiais, outro é mais paciente, aceita melhor as coisas, mais tolerante. Outro é mais benevolente, mais bondoso. Mas que cada um possa produzir dentro daquilo que já tem condição de produzir. Essa é a história, essa é a mensagem. Então, finalizando, a essência dessa proposta do Cristo, aquilo que deve ficar realmente para cada um de nós, é essa interrogação. Que tipo de terra, que tipo de solo eu estou sendo? Beira do caminho? Aquele terreno duro, batido, terra estéril, onde nada produz? Terreno pedregoso? Aquele sujeito que se empolga, mas logo perde o ânimo? Espinheiro? Estou mais propenso a me entregar às coisas do mundo, os valores espirituais podem perfeitamente ficar para depois? Ou eu sou terra boa? Que tipo de terra eu estou sendo? Muito obrigado a todos pela atenção, um bom domingo, muita paz. Jair, muito obrigado pela...